Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Durante a semana eu prometi dar alguns esclarecimentos sobre o caso do Otto Maria Carpo, que é tão significativo para a história da cultura nacional, e que não deixa de conter algumas indicações sobre o estado presente das coisas, assim como nos sugerir algo que possa ser feito para os próximos anos, no sentido de levantar o que resta da cultura brasileira. O episódio foi suscitado por uma matéria que saiu na revista Ciência Hoje, assinada por um tal de João Antônio de Paula, no qual ele dizia o seguinte, que o Otto Maria Carpo, aspas, o legado do Otto Maria Carpo tem sido reivindicado por extremado direitismo que o quer, malgré lui, exato representante de um catolicismo conservador de valores tradicionalistas, em perfeita dissonância com tudo o que mobilizou a sua vida no Brasil. Então eu coloquei lá um comentário, em primeiro lugar, dizendo que ninguém jamais havia tratado de caracterizar o Carpo como um direitista, o que seria realmente impossível em face da sua atuação no Brasil, que foi tão caracteristicamente esquerdista, pelo menos a partir do quinto ou sexto ano da sua vida no Brasil. Isso era uma coisa tão impossível que eu não duvido que alguém tentasse mudar essa imagem, né? O que aconteceu foi que o próprio Carpo e o seu círculo de amigos esquerdistas esconderam todo o passado austríaco dele, tá certo? E, inclusive, os livros que ele publicou lá nunca foram publicados no Brasil até hoje, só agora que nós estamos promovendo uma tradução. E ele sempre se recusava a falar dessa parte da sua história. Curiosamente, a vida do Carpo tem pelo menos três etapas nítidas, tá certo? Nitidamente separadas. Ele parece que quando largava uma coisa, ele largava para sempre. E enterrava aquilo como se nunca tivesse acontecido. A primeira etapa foi a vida dele na Áustria, da qual não se soube absolutamente nada, até que um cidadão chamado Mauro Ventura fosse até a Áustria e lesse os textos que ele havia publicado lá, até 1930 e pouco, 34, 35, e chegasse a algumas conclusões. Mas, antes mesmo dessa pesquisa do Mauro Ventura, eu, analisando os primeiros trabalhos que o Carpo publicou no Brasil, ainda via que ele tinha vários traços de um conservador católico ainda remanescentes. E isso é bem nítido nos livracinhos do Purgatório e Origens e Fins. Pelo menos você observa ali que ele não tem nenhuma linha ideológica nítida, mas que ele é um indivíduo que está, por assim dizer, em conflito entre várias linhas ideológicas, e ele sabe que é impossível qualquer pessoa séria, qualquer intelectual sério, se definir inteiramente por uma linha ou por outra. Ele vai ter que ver as contradições da realidade, mesmo porque a gente não pode esquecer da formação do Carpo, a grande influência sobre ele foi Benedetto Croce, e a grande especialidade do Benedetto Croce era exatamente o raciocínio dialético, onde as várias parcelas de verdade, saídas dos vários pontos de vista, se entrecruzavam e acabavam indicando, se não uma conclusão, pelo menos uma linha de investigação possível. Então, Carpo, desde a sua formação universitária, sempre foi uma mente complexa, né? Há um trecho dele onde ele diz que existe uma grande. Verdade no, existe alguma verdade no marxismo, alguma verdade no fascismo, alguma verdade até no racismo, e assim por diante. Ele tinha essa sensibilidade de perceber os elementos de verdade que pudesse haver não só em diferentes linhas ideológicas, propriamente dito, mas em correntes filosóficas, propriamente dito, em correntes de opinião. Se não fosse isso, seria impossível ele escrever uma obra como A História da Literatura Ocidental, onde, vamos dizer, todas as perspectivas possíveis vão se sucedendo ao longo da história, se entrechocando, se fundindo, se mesclando, tá certo? Então, tentar reduzir tudo isso a uma explicação ideológica uniforme seria uma estupidez fora do comum, e seria, na verdade, seria impossível na prática. Então, vamos dizer, a própria abrangência do universo de referência dele tornaria impossível qualquer definição unilateral desse tipo. E quando ele chega no Brasil, você vê que ainda tem muito nele do católico conservador que ele era. A gente vê isso, sobretudo, na correspondência dele com Álvaro Lins. A história foi o seguinte: o Carpo saiu da Áustria, fugido logo após o assassinato do chanceler Dollfuss. O Dollfuss era um católico conservador mesmo, tipo TFP, e tinha promulgado uma constituição autoritária na Áustria, constituição sobre a qual, aliás, Erich Wögener escreveu um livro brilhante. E a constituição foi adotada como medida de emergência para bloquear as duas revoluções que estavam em curso. Você tinha uma revolução comunista e uma revolução nazista ao mesmo tempo, as duas fomentadas de fora, uma pela União Soviética e a outra pela Alemanha. E a única maneira de preservar a integridade do Estado austríaco foi baixar uma constituição autoritária que momentaneamente funcionou. Teria funcionado se não fosse a invasão da Áustria pela Alemanha. A Alemanha estava militarmente muito mais forte. E junto com a invasão veio o assassinato do Dollfuss. O Carpo, durante toda a existência adulta dele, a vida dele como jornalista e escritor, ele havia apoiado o governo Dollfuss e escreveu dois livros muito importantes sobre esse aspecto, nos quais você vê que ele considera que o catolicismo é a espinha dorsal da civilização europeia. E ele acreditava que a Áustria, vamos dizer, como herdeira dessa tradição católica, tinha, vamos dizer, a missão de restaurar a ordem na Europa, por assim dizer, pelo menos a ordem intelectual. Essa era a ideia dele, e daí o título do livro, A Missão Europeia da Áustria. E o outro livro era mais católico ainda, que chamava Caminhos para Roma. Não é isso? Então a ideia deles era restaurar a função da Igreja como eixo da civilização europeia. Os livros não deixam a menor dúvida quanto a isso. Né? Ninguém desse pessoal da esquerda que está falando, ninguém leu esses livros. Eu li, eu sei o que está lá, e que é impossível você negar o caráter católico conservador do Otto Maria Carpo nessa época. Conservador exatamente no mesmo sentido do Dollfuss, né? Quer dizer, um homem que se opunha a todo e qualquer movimento revolucionário de qualquer fonte que viesse. Quando o Dollfuss é assassinado e o governo austríaco cai sob a invasão nazista, o Carpo evidentemente tem de fugir, e ele consegue vir para o Brasil com uma carta de recomendação do Vaticano para o Alceu Amoroso Lima. Mas o Alceu Amoroso Lima era aquele tipo grão-senhor, um homem muito importante. E ele viu aquele sujeito que era feio, parecia um macaco, né? E além disso, gago, né? Que até o Carlos Drummond de Andrade conta a história de que ele estava viajando de trem e o Carpo foi citar Kierkegaard. Ele disse que ele começou a falar Kierkegaard em juiz de fora e só terminou em Barbacena. Né? Então o Alceu não percebeu quem estava diante dele e arrumou para ele um emprego medíocre numa biblioteca do interior do Paraná, onde o homem vivia num completo isolamento, uma miséria intelectual desgraçada. E ele tentou viver lá, mas não conseguiu. E acabou largando aquele emprego e veio para o Rio, onde durante algum tempo ele viveu de vender livros da biblioteca que ele tinha trazido. E acabou encontrando uma saída quando tomou conhecimento do Álvaro Lins, que era o crítico literário do Correio da Manhã. E ele escreveu umas cartas para o Álvaro Lins, e você vê a afinidade dos dois na religião católica, né? Onde inclusive eles prometem, quando se encontrar, eles vão rezar juntos para Nossa Senhora, uma coisa assim. Quer dizer, é uma manifestação, obviamente, em dois amigos católicos, né? O Álvaro Lins era um católico de esquerda, um católico progressista, mas era um católico de qualquer maneira. E o Álvaro Lins, então, abre as portas do Correio da Manhã para que ele estreie lá como crítico literário, inicialmente escrevendo em francês e tendo os artigos traduzidos. E aos poucos ele vai aprendendo a língua portuguesa, mas sempre com um revisor que ajeitava ali mais ou menos os detalhes estilísticos, mas algum francesismo sempre continuou. Quer dizer, o Carpo, a língua natal dele era o alemão, mas ele falava francês desde pequeno. E o próprio fato de ter adotado o sobrenome Carpo, que é de um famoso escultor, né? O nome original dele era Karpfen, e quer dizer uma carpa, né? Eu não sei se o nome Carpo tem algo a ver com carpa também, mas era o nome de um escultor famoso. E ele também achou que afrancesar o nome tornava a coisa mais fácil para o leitor brasileiro. Naquela época a influência francesa era muito grande. Então ele começa essa segunda etapa da sua vida. Peraí, tem um problema. Adotou Maria em homenagem à Nossa Senhora. Isso é importante. Ele adotou esse. O nome dele era Otto Karpfen, né? Ele era filho de um pai judeu e de uma mãe católica, de modo que oficialmente ele não era judeu, porque família judaica, a hereditariedade é por linha materna. Por isso mesmo, ele não, na Europa, ele não conseguiu o apoio das organizações judaicas para poder se exilar. Ele disse: você não é judeu, e não era mesmo. Era toda a educação, além de ser de mãe católica, toda a educação dele tinha sido católica. Então ele recorre justamente à igreja e obtém essa carta de recomendação para o seu amoroso Lima. Mas o seu amoroso Lima não entendeu do que se tratava. Eu imagino, você era um homem muito importante, né? Não era assim de prestar atenção em qualquer um. Então, acontece isso através do Álvaro Lima, então ele começa a escrever essa série de ensaios longos, que hoje jamais seriam publicados. Isso é importante, porque o jornalismo brasileiro vai se tornando cada vez mais minimalista. O tamanho dos artigos vai diminuindo, diminuindo, diminuindo, diminuindo, até que no fim sobra só o título, né? Não precisa ter a matéria, ter o título já está bom. Eu me lembro, eu mesmo, né? No próprio Diário do Comércio, também os meus artigos foram sendo encurtados, encurtados, e aumentavam o número de articulistas, todo mundo querendo dar palpite. Hoje os artigos são aproximadamente um terço do que era no começo. Mas isso é um processo normal no jornalismo brasileiro, é um processo universal. Os artigos do Carpo, que ele publicou no Correio da Manhã, eles eram aproximadamente 10 vezes o tamanho de um artigo normal de hoje em dia no jornalismo brasileiro. Mas não era um artigo, era um ensaio realmente. Nesse período, ele escreve vários artigos que são francamente católicos, artigos sobre Santa Teresa, sobre São Bernardo. E você vê então que é um erudito europeu clássico. Ele me lembra muito o historiador católico Friedrich Hayers, escreveu essa maravilhosa História Intelectual da Europa, né, onde você vê uma visão de tipo Carpo, assim, onde todos os fatores estão entrelaçados e onde não há, na verdade, a menor possibilidade de chegar a uma conclusão. Quer dizer, está totalmente aberto à complexidade da realidade. Esse segundo período é o da grande criatividade do Carpo. Você vê que tudo que ele publicou de bom no Brasil foi entre 1940 e 1956. Quer dizer, foram 16 anos. Em 16 anos ele produz todos os ensaios que depois nós reunimos. Foram publicados 2 volumes, ainda falta um terceiro, eu tenho material para fazer um terceiro, quer dizer, tem mais 800 ou 1.000 páginas de Carpo para sair por aí, e mais a história da literatura ocidental, que ele escreve em velocidade fora do comum, sem ter, na verdade, uma biblioteca na qual se escora praticamente todas as citações que ele faz são meio de memória. Então, é claro, tem algumas citações que estão erradas, alguns anos de publicação que estão errados, mas isso não é o de menos, é serviço para um revisor e não para um autor, não se pode cobrar isso dele. Então, esses 16 anos são o período da grande criatividade do Carpo no Brasil. Depois ele continua, de vez em quando ainda escreve algum ensaio maravilhoso, mas você vê depois uma terceira fase, sobretudo a partir do golpe de 64, onde ele se dedica cada vez mais à redação de artigos políticos e vai abandonando os ensaios literários, até que quando publicam uma antologia, a Revista Civilização Brasileira, a Civilização Brasileira publica uma antologia chamada 25 Anos de Literatura, que tem lá alguns dos melhores ensaios dele, o ensaio sobre Santa Teresa, o ensaio sobre Jacob Burckhardt, o ensaio dele sobre a cidade de Basileia, uma coisa fantástica, reúne o melhor que ele tinha publicado nos ensaios, né? E daí no prefácio deste livro, que sai em 70 e pouco, ele diz que a fase dele de crítico literário tinha sido encerrada e que daí por diante ele ia se dedicar exclusivamente à militância política. Nesse ínter aconteceu também o seguinte, você vê essas três fases nítidas, né? Quer dizer, o Carpó na Áustria, o Carpó como grande crítico literário brasileiro, sem dúvida o maior da época, muito melhor do que o próprio Álvaro Lins, aliás. E depois a fase da militância política. Aconteceu também um fenômeno muito estranho, e que eu acho que foi determinante para o destino do Carpó no Brasil. Logo que ele desembarcou, houve uma campanha contra ele, movida por um grupo de comunistas, salvo engano, posso estar enganado, posso ter minha memória pode estar falhando, chefiado pelo Otávio Brandão. Otávio Brandão, um comunista que residiu durante muito tempo na União Soviética. E eu não sei se nessa época ele não tinha ido à União Soviética, eu já tinha voltado. E esse Otávio Brandão, sabendo que o Carpó tinha sido um adepto do regime Dollfuss, então publica lá uma série de artigos e incita outros a publicarem também, dizendo que o Carpó era um perigoso agente fascista. Quer dizer, é uma coisa até irônica, o sujeito sai correndo de um regime nazista, né, e chega aqui é acusado de ser parceiro de quem o está perseguindo. Né? Mas tudo isso é possível. Você vê que nesta campanha os caras conseguiram. Se a capacidade que o comunista tem de espalhar notícia falsa é uma coisa extraordinária. Eles conseguiram ganhar a adesão do Jorge Benanou. Jorge Benanou era outro exilado, estava no Brasil, depois da invasão da França. E os comunistas conseguiram, né, ficar zumbindo na orelha dele e o jogaram contra o Carpó. Ele chegou a escrever um artigo contra o Carpó, mais ou menos no mesmo sentido que eles estavam escrevendo. Quer dizer, o Bernardo foi usado como agente de desinformação sem ter a menor consciência disso. Eu não tenho notícia de que depois o Bernardo tenha se arrependido, tenha corrigido isso. Mas, de qualquer modo, o Carpó respondeu vigorosamente e conseguiu limpar a sua imagem. Acontece que, daí por diante, toda a carreira do Carpó ficou inteiramente na mão do pessoal comunista. Eu não sei se por intermédio do Álvaro Lins ou de outros amigos que ele fez, houve alguma pacificação entre ele e o Partido Comunista. De modo que o pessoal do Partido Comunista, se num primeiro instante havia tentado demolir a reputação dele, no instante seguinte percebe que o homem é uma pessoa de muito valor e decide então se apropriar do Carpó. Você vê que deste momento em diante, todos os empregos que o Carpó teve no Brasil foi através do pessoal comunista. Né? O Enio Silveira, o Antônio Weiss, ou comunista, o pessoal do Partido Socialista também. O Álvaro Lins parece foi militante do Partido Socialista um tempo. Então ele vai sendo cercado por esse pessoal da esquerda e fazendo amizade praticamente só nos meios esquerdistas. De modo que aquele. Você imagina a situação do exilado que chega no Brasil com a mão à frente e outra atrás, já homem feito, quer dizer, não é um jovem que possa iniciar uma carreira, você depende inteiramente, vamos dizer, da ajuda do meio, tá certo? E chega totalmente desguarnecido, quer dizer, a própria carta de recomendação do Vaticano simplesmente não tinha funcionado, Ele não foi recebido, bem recebido no meio católico na época, né? Graças ao Alceu. E o primeiro círculo de amizade que ele faz é no meio comunista. Os mesmos que haviam tentado, né, destruir a sua reputação. A partir daí você vê o Carpo dando sinais cada vez mais acentuados de esquerdismo, sem nunca chegar, vamos dizer, a uma definição nesse tipo. Mesmo no período mais esquerdista do seu jornalismo, você vê que ele ainda continua aquele homem de mente rica, complexa, capaz de ver as coisas por vários lados. Ele nunca perde isso totalmente. Mas, a partir do momento em que ele é alvo pessoal de uma perseguição, quer dizer, uma ameaça de perseguição, na verdade, nada houve contra ele, houve abrir um inquérito, né, porque ele tinha escrito uma série de artigos contra o regime militar. Após ter escrito dois editoriais do Correio da Manhã a favor da derrubada do Jango, você vê, ele foi a favor da derrubada do Jango, mas contra o regime militar, que se instaura 6 meses depois. Esse é outro aspecto que eu tenho ressaltado bastante. Quer dizer, uma coisa é o golpe de 64, outra coisa é a ditadura. O golpe de 64 não instaurou ditadura nenhuma, ele foi inteiramente aprovado pelo Congresso. Porém, 6 meses depois, o pessoal, a cúpula militar, decide prorrogar o mandato do Castelo Branco. E como advertiu o Carlos Lacerda em artigos publicados na época, ele disse: se vocês fizerem isso, vocês vão criar uma ditadura que vai durar 20 anos. E durou 20 anos mesmo, né? Então, o Carpo também, após ter apoiado a derrubada do João Goulart, se colocou contra o novo regime, que se improvisou 6 meses depois, e acabou sendo investigado. Botaram o nome dele no inquérito, mas quando o inquérito chega no promotor, o promotor o interroga durante algumas horas e manda arquivar o processo. Isso foi tudo o que houve contra o Carpo. Também é absolutamente falso dizer que ele foi proibido de escrever na imprensa. Isso jamais aconteceu. Tá certo? O que houve, que foi o Correio da Manhã, que já estava mal das pernas na época, logo em seguida faliu, e sua equipe de redatores ficou toda sem emprego. O Carlos Heitor Coni foi trabalhar na Manchete, o que lhe valeu também ser esfolado pelo pessoal da esquerda, porque o dono da Manchete, Adolfo Bloch, era um judeu-russo exilado que odiava a União Soviética e tudo que ela representava. Então, era uma espécie de monstro da direita. E o Carlos Heitor Coni, como todo jornalista, ele não escolhe patrão, onde ele oferece emprego, ele vai para lá. Além disso, os grandes nomes da mídia na época eram todos gente de direita. Era o Roberto Marinho, era o Júlio Mesquita, era o Adolfo Bloch, era o Assis Chateaubriand, eram todos direitistas na época. Então, você, se fosse escolher emprego só na esquerda, você estaria muito mal. Você só teria praticamente o jornal Última Hora para você trabalhar, que era o jornal de Samuel Weiner, que também nunca esteve muito bem das pernas, já que vivia de dinheiro do governo enquanto o Getúlio estava por cima. Então, o Carpo, a partir dali, ele foi trabalhar na Enciclopédia Britânica, escreveu vários verbetes para a Enciclopédia Barça e continuou escrevendo aqui e ali. Porém, o que você observa nesses artigos políticos, em primeiro lugar, são artigos extremamente medíocres. Você não tem um esforço de interpretação da situação. Você simplesmente repete as palavras de ordem do Partido Comunista. Ele segue exatamente a linha, lidando sempre com informações que vêm do Partido Comunista. O caso mais característico foi da famosa Operação Thomas Mann. A Operação Thomas Mann foi aquele caso de uma mensagem falsa, redigida pelo pessoal da KGB no Rio de Janeiro, simulando uma correspondência entre o chefe do FBI, o Edgar Hoover, e um agente do FBI no Brasil, cumprimentando-o pelo sucesso da operação. A operação teria sido o golpe de 64. A coisa é absurda para quem estuda um pouco, porque o FBI não pode atuar no exterior, assim como a CIA não pode atuar no território americano. Então, um agente do FBI no Rio de Janeiro, ou ele estava em férias ou alguma outra coisa, quer dizer, não. Mas conta o chefe do escritório soviético no Brasil, Ladislau Bittmann, na época nós não sabíamos de nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Nós sabíamos apenas desse homem do FBI, então fizemos a carta dirigida a ele. E como o secretário de Estado chamava-se Thomas Mann, não confundir com o romancista Thomas Mann, isso virou Operação Thomas Mann. Quer dizer, uma coisa inteiramente forjada pela KGB e que qualquer estudioso da coisa identificaria como uma farsa num primeiro momento. Acontece que simplesmente não havia estudiosos disso no Brasil. Praticamente toda a mídia comprou essa história. E daí surge a ideia de que foi o governo americano que preparou o golpe de 64, coisa que não é verdadeira, é absolutamente falso. Houve também a Operação Brother Sam, da qual já me expliquei em outros artigos. E o Carpeaux comprou essa história como os caras lhe passaram. E é incrível, como é que um homem como o Carpeaux não sabia que o FBI não atua no exterior? Você vê que os Estados Unidos, eles não tiveram uma agência de inteligência operando no exterior até a Segunda Guerra. Só quando veio a Segunda Guerra, eles criaram a OSS, Organização de Serviço Secreto, que depois virou CIA. E a OSS estava repleta de comunistas, porque na época a União Soviética era aliada dos Estados Unidos, então não havia nada contra a presença de comunistas ali. E, evidentemente, quando a coisa vira a CIA, ela também vem com a sua carga de comunistas, e isso aí é suficiente para explicar, vamos dizer, o fracasso da CIA em inúmeros episódios da história. Mas o Carpeaux, então, trabalhando com informações que, obviamente, ele recebe de fonte comunista, ele não tinha meios de pesquisar essa coisa por si mesmo, tá certo? E tanto ignorava o assunto que cai nessa esparrela do FBI. Então, é óbvio que todas as informações que ele usava vinham do pessoal do Partido Comunista. E quando ele finalmente se decide largar a sua carreira de crítico literário e se tornar apenas, vamos dizer, um jornalista político, diz ele, para apoiar a luta dos estudantes brasileiros, na época o movimento estudantil era o principal foco de resistência à ditadura, ele evidentemente se torna um ídolo das esquerdas, do dia para a noite. Recebe homenagens para tudo quanto é lado, todo mundo fala bem dele e tal, mas ao mesmo tempo você vê que a inteligência dele tinha declinado muito. Se você compara a produção dele entre 1940 e 56 com o que veio depois, e sobretudo com o que veio depois do golpe de 64 e da sua decisão de concentrar os seus esforços na militância política, a coisa assim é deprimente, tá certo? E conta um dos seus mais próximos amigos, eu acho que quem contou primeiro foi o Antônio Weiss e depois o Conime me confirmou isso aí. E o Carpeaux, por dentro, continuava católico, mas ele rezava em segredo para que o pessoal comunista não soubesse disso. Então você veja a situação de fragilidade desse homem, né? A fragilidade era tal que a gente observa ali na correspondência que ele trocava com o melhor amigo dele, chamava-se Pedro Trompowski, também conhecido como Pedro Tolloir, morava na França. O Pedro Tolloir, ele me deu essa correspondência, especialmente, ainda tem aqui, pretendo publicá-la algum dia. Há algumas cartas da esposa do Carpeaux, onde você vê que a mulher está totalmente aterrorizada e acreditando que a sua casa está cercada por tanques de guerra. Então, ela estava revivendo a situação que eles tinham vivido na Áustria, quando de fato nada disso estava acontecendo. Quer dizer, houve apenas um processo que foi arquivado pelo próprio promotor, não houve mais nada. O Carpeaux não foi nem interrogado, ele foi interrogado uma única vez pelo promotor, e o promotor imediatamente arquivou o inquérito. Não virou processo jamais, né? Então a desproporção entre a. É claro que isso é uma coisa sempre desagradável, você ser interrogado. Eu já fui interrogado por 6 horas por um tenente japonês na academia de polícia militar e eu estava realmente aterrorizado. Tá certo? Mas durou 6 horas, eu fui para casa, não mais aconteceu nada. Eu não posso, a partir daí, concluir que a minha casa está cercada por tanques de guerra que vão me matar de um momento a outro. Mas você vê que o estado de espírito da mulher, pelo menos, era de terror completo. E eu imagino que os dois velhinhos, nessa altura, já tendo vivido a experiência na Áustria, né, tinham motivos, porque é aquele negócio, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Né? Então, nessas cartas, você vê o medo exagerado que eles estavam. E é justamente esse medo faz com que o Carpo cada vez mais se apoie na ajuda dos comunistas e acabe dedicando o resto da sua vida a trabalhar para eles, ao mesmo tempo em que a sua capacidade criativa vai declinando, declinando, declinando, até que o último livro dele, que é o livro sobre o Alceu, veja, sobre o Alceu Amoroso Lima. O Alceu Amoroso Lima, naquela época, também passou para a esquerda. Muita gente passou para a esquerda, não porque fosse esquerdista realmente, mas porque estava por aqui com o regime militar. Todo mundo estava, na verdade, né? Eu também estava. Então, evidentemente, você se aproximava de outros que também estavam contra, sem precisar de uma definição ideológica, vamos dizer, muito, muito clara. E o Alceu, então, foi, vamos dizer, se tornou o líder da intelectualidade católica de esquerda. E, evidentemente, foi cada vez mais badalado. Você vê, isso já mostra qual era a corrente que dominava a mídia já durante o regime militar. Porque o Gustavo Corsão, que não estava muito interessado em problemas políticos, mas se colocou frontalmente contra o Concílio Vaticano II e escreveu uma série de artigos contra as mudanças na Igreja Católica, então foi declarado, vamos dizer, a encarnação da direita e o Alceu o da esquerda. E o Gustavo Corsão foi sendo cada vez mais marginalizado até ser totalmente demitido, né, do Globo, e esse sim caiu num total isolamento. O Corsão não tinha mesmo onde escrever na grande mídia, não tinha acesso mais à grande mídia. E você vê se, durante todo aquele período, mas o único jornalista que foi realmente marginalizado foi o homem da direita. Os outros não, sempre tiveram acesso e sempre tiveram, vamos dizer, o aplauso da mídia, e sobretudo o Otto Maria Carpo e o Alceu Amoroso Lima. Então, no fim da vida, então o Carpo escreve esse livro sobre o Alceu Amoroso Lima, que é um livro hagiográfico, beatificando ali o Alceu Amoroso Lima, e é um livro de uma mediocridade, assim, que é de você chorar. Você vê o homem que escreveu aqueles ensaios brilhantes, ele termina escrevendo um livro de puxação de saco explícita, de um homem que não merecia isso de maneira alguma, nem como crítico literário, nem como pensador católico. O Alceu nunca teve nada de original nem de criativo, é simplesmente um homem que escrevia bem, e um homem muito elegante, falava muito bem. O Alceu nunca foi assim a grande figura do pensamento católico no Brasil. Para mim, a maior figura do pensamento católico foi João Camilo de Oliveira Torres. Só pelo livro dele, A Teoria da História, eu digo, bom, esse é um clássico, esse sim mereceria que escrevesse um livro a respeito dele. Mas nem o Corsão mereceria ser colocado naquelas alturas. O Corsão também nunca foi, vamos dizer, um grande pensador, foi um excelente articulista, um grande escritor e uma personalidade moral admirável, de certo modo. Mas, vamos dizer, intelectualmente ele e o Alceu estavam mais ou menos no mesmo plano. Você não pode dizer nenhum deles era um gênio, mas o João Camilo era, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente vê, vamos dizer, essa decadência intelectual do Carpo, a gente entende por que, no fim da vida dele, quando ele foi, já estava para morrer, e ele fazia exercícios de mnemotécnica permanentemente, porque ele tinha medo de perder a memória, de se tornar. Ele tinha uma memória extraordinária, a memória de elefante. Quando você vê que aquelas citações todas da história da literatura ocidental, uma boa parte delas foi feita puramente de memória, você vê que é realmente um prodígio. Mas ele tinha medo de perder a memória, então estava sempre fazendo exercícios, né, para manter a memória. Mas no final, quando ele estava muito doente, ele foi visitado no hospital pelo seu grande amigo Franklin de Oliveira, que diz que o Carpo estava chorando e dizendo que tinha jogado a vida dele fora. Pela obra que ele fez no período de 40 até 56, não, claro que não jogou fora, claro que justificou plenamente a sua existência, mas você vê que ele estava consciente da sua decadência. E eu acredito que essa decadência teve muito a ver com essa concessão que ele fez ao pessoal comunista. Os artigos que ele escreveu na fase política realmente não são dignos da grande inteligência que ele era. Eram artigos que qualquer jornalista de esquerda poderia escrever. E todas as posições eram sistematicamente pró-soviéticas. Então ele se torna realmente, no final, um agente de desinformação. E eu tenho a impressão que ele viveu disto. Eu não sei, não tenho provas, tá certo? Mas muito provavelmente houve algum acordo. Lhe prometeram alguma proteção, alguma coisa assim, ou até dinheiro, um salário, talvez, para que ele fizesse este trabalho. Se vocês lerem os dois livros que ele publicou, A Batalha da América Latina e O Brasil no Espelho do Mundo, você vê que aquilo é realmente desinformação soviética. Tem muita informação falsa que sai diretamente da KGB e chega até a América Latina e que ele repassa como se fosse a verdade pura e simples. Então, é claro que não é possível você dizer, não, o Karpov foi direitista. Eu digo, não, ele tinha sido direitista, mesmo assim, nunca foi um direitista extremado, tá certo? Na sua fase austríaca. Depois se torna, durante o melhor período da vida dele, o período mais criativo, ele tem aquela ambiguidade que é característica de um homem que é sensível à complexidade do real e que não quer simplificar nada. Karpov às vezes simplifica e às vezes exagera no julgamento de autores individuais. O Karpov não era um bom crítico judicativo, ele era um crítico explicativo. A especialidade dele era compreender o que estava em jogo na obra de tal ou qual escritor. Mas na hora, vamos dizer, de louvar ou achincalhar, sobretudo no achincalhar, ele frequentemente exagerava. Dizia que era um homem irascível, né? E às vezes ele elogiava um escritor e 2 ou 3 anos depois descia o cacete, né? Por exemplo, o caso do Charles Morgan. Eu estou agora muito interessado em Charles Morgan, fui lá rever essas coisas. E num momento chama o Charles Morgan grande romancista, e no outro momento ele diz: não, esses livros são só conversa mole, pseudofilosófica. Então você vê que houve algo provocou a sua ira, né? O Karpov, como todo gago, era um homem nervoso, tá certo? E que, para partir para a porrada, não pensava duas vezes. De que ele trocou um sopapo com o Jorge Amado, uma vez na. Deve ser no tempo em que os comunistas o estavam perseguindo. E o Jorge Amado era o escritor oficial do Partido Comunista. Então, você vê que essa mudança, vamos dizer, da hostilidade comunista para o cerco protetor que foi feito no fim e que acabou por conquistar totalmente o coração do Otto Maria Karpov, houve um processo muito profundo de modificação que não, vamos dizer, não resiste a não pode ser compreendido por estas definições ideológicas, esses carimbos ideológicos. Não dá para fazer isso. Ele era uma mente rica, uma mente complexa, um homem de altíssima sensibilidade, ao mesmo tempo, sem dúvida, um homem neurótico, muito nervoso, e filosoficamente nunca foi uma mente clara, né? Ele estudava tudo e aquilo formava na mente dele um panorama de onde tinha um entrechoque de mil ideias, etc., que ele pintava com uma exatidão e com uma delicadeza, sutileza extraordinária, mas ele nunca foi uma mente filosófica, nunca foi um homem para se elevar a um nível, vamos dizer, do conceito abstrato. Esse não era o ponto dele. Ele era eminentemente um historiador, secundariamente um explicador de literatura. E como crítico judicativo, era um pouco, vamos dizer, tendente a expressar a sua birra, né? Mesmo como crítico musical, ele, por exemplo, ele pega uma birra contra Puccini, diz: o Puccini se vendeu. Falou: como se vendeu? O que quer dizer? Ele fazia óperas que faziam muito sucesso, como Verdi também fazia, como Wagner também fazia. Wagner ganhou muito mais dinheiro do que ele, Wagner se vendeu muito mais do que ele, né? E ele tem essas birras que de vez em quando empanam um pouco a sua inteligência, mas só como crítico judicativo, como crítico de autores singulares. Então a gente não pode muito seguir Vamos dizer, os julgamentos do Carpo quanto a autores contemporâneos, isso é importante. Contemporâneos ou recentes, tá certo? Quando ele está falando de literatura antiga, não é quase infalível. Eu mesmo, no começo da minha vida, o que eu fiz foi ler a história da literatura de cabo a rabo e anotar praticamente todos os livros que eu iria ler pelo resto da minha vida, tá certo? Que até hoje não acabei de ler o próprio Charles Morgan, né? Eu só havia lido uma coleção de ensaios dele, que chama Liberties of the Mind, que é uma obra profética sobre esta questão do domínio psíquico das multidões, que ele escreve em 40 e pouco, e hoje você vê que tudo o que ele anunciou ali está realizado. Mas não havia lido nenhum dos romances dele, e daí me caiu na mão esse Riverline, que foi publicado no Brasil com o título de Rota de Fuga, que é uma das coisas mais lindas que eu li na minha vida. É uma coisa absolutamente fantástica. Então, Charles Morgan era um dos muitos autores que eu anotei quando eu tinha 18 anos e que só agora, né, meio século depois, eu estou lendo. E ainda falta muito, né? Por exemplo, também Giovanni Papini, ele fala muito de Giovanni Papini, e eu só li o Giovanni Papini durante a minha viagem à Polônia. Eu levei os livros Giovanni Papini embaixo do braço e ainda troquei muitas ideias a respeito com o Bronislaw Wildstein, que é um escritor polonês em cuja casa eu estava e que era também um entusiasta do Papini. Então, eu fiz essa lista e eu acho que as indicações que o Carpo deu foram muito úteis e muito precisas. Mas quando chega nos autores contemporâneos, de vez em quando ele toma uma birra com Mauriac, por exemplo. Ele reconhece, é um grande escritor, ele domina a técnica, mas não gosta. Então, mas esses detalhes menores não podem, de maneira alguma, diminuir o valor da obra. A história da literatura dele é a melhor que foi escrita no mundo até a data da sua publicação. O que se fez depois, eu não sei. Não sou capaz de... Mas quando eu comparo com outras histórias da literatura, como que eu conheço, como, por exemplo, a história da literatura inglesa do Walter Allen, eu digo, o Carpo dá de 1000 a 0 no Walter Allen, né? E muitos outros. Então, é uma pena que isso não tenha sido traduzido para o alemão e colocado de volta na Áustria. Então, temos aí os dois livros que ele publicou na Áustria, já estão traduzidos, provavelmente, não, certamente vão entrar num terceiro volume dos ensaios reunidos que nós vamos publicar, junto com outros materiais que nós coletamos, mas ainda existe mais material que não foi coligido ainda. Você vê como é o Brasil? Esse material está arquivado na Biblioteca Municipal de São Paulo, uma biblioteca comprou. E o diretor dessa biblioteca, então, quando nós publicamos o ensaio reunido, ele reclama, né? Fala contra o livro, digo, mas espera aí, mas você está com o material aí? Ele está dizendo, não, vocês não coletaram tudo, está faltando. Eu falo, mas está na sua mão. Quem é que tem a obrigação? É você mesmo, porra. Então, esse material que está lá ainda não foi nem pesquisado. O que nós pesquisamos foi nos arquivos dos jornais do Rio de Janeiro. Eu me lembro que, por exemplo, havia um jornal chamado O Jornal, no Rio de Janeiro, cujo arquivo estava no porão da tribuna da imprensa. E o nosso assistente, o Ronaldo Alves, é que foi lá pegar e o negócio estava tão velho que o papel estava esfarelando, não dava para tirar xerox, então ele copiava à mão, artigo por artigo, um negócio incrível. Então vem aí um terceiro volume, não sei quando. Então, essa tese do camarada de que alguém tem a direita tem reivindicado o Carpo é absolutamente falsa. É um, quer dizer, um simplismo mental, assim, de subginasiano, na verdade. Você acha que, olha bem para minha cara, você acha que eu sou capaz de pegar uma obra do Carpo e maquiá-la para favorecer a direita? Ah, vai lamber sabão, pô, eu não vou fazer uma coisa dessa, eu sou um homem sério, pô, não estou aqui para brincadeira, né? Então é isso aí, o caso do Carpo. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. Aqui tem uma mensagem do Evandro Ferreira, que diz que está interessado em fazer uma pesquisa sobre os milagres, que eu mesmo já disse ser necessária. Pretendo começar, claro, pela sua conferência, que é o Milagre, talvez pelo livro Miracles, de C.S. Lewis. No entanto, nem faço ideia de que outro livro posso consultar, se é que algum há. Bom, eu sugiro, em primeiro lugar, todos os livros de uma autora chamada Joan Carroll, Carroll, Cruz, Cruz. Joan Carroll Cruz. Ela escreveu vários livros sobre milagres, todos eles muito bem documentados. Em segundo lugar, que você procure livros sobre a vida do Padre Pio, que são. Existem muitos, e todos eles muito interessantes. E, sobretudo, veja o filme sobre a vida do Padre Pio, feito com o ator Sérgio Castellitto. O filme é excelente e muito, muito fiel à história. Em terceiro lugar, consulte a Enciclopédia Católica. Se você puder, se conseguir ler italiano, pegue a edição de 1956, que foi a melhor. E eu acho que com isso aí você já tem material suficiente. Depois você pode entrar numa série de livros americanos que têm saído mais recentemente sobre aspectos médicos dos milagres. Mais tarde eu lhe cito alguns livros. Mas por enquanto você vai se virando com isso aí. Tiago Trairi. No curso Como Tornar-se um Leitor Inteligente, o senhor afirma que a língua não é um sistema, mas uma sistematização de algo que está em aberto no mundo. Notei, entretanto, que grandes estudiosos como Evanildo Bechara ainda entendem ser a língua um sistema. Bom, acontece o seguinte, que do ponto de vista da linguística, a língua tem que ser estudada como um sistema, não tem outro jeito. Agora, uma coisa é você, é o ponto de vista especificamente linguístico que vai partir de certas premissas colocadas lá pelo Ferdinand de Saussure e que vão olhar a língua como sistema. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, o próprio fato de se haver a possibilidade de um estudo diacrônico, isso é histórico da coisa, mostra que esse sistema se dilui, se renova o tempo todo. Portanto, não chega, não se fecha jamais num sistema. Se a língua fosse um sistema, né, seria mais ou menos como os axiomas da geometria, que não tem como mudar, certo? E ela não pode ser isso, não há a menor possibilidade de que ela seja isso, pelo simples fato de que a língua está em constante renovação e mudança. Essa mudança reflete, vamos dizer, o anseio de sistematizar, o anseio de reduzir a multiplicidade da experiência, vamos dizer, à coerência de algo expressável pelo ser humano. Tá certo? Mas esse é um esforço permanente e permanentemente frustrado. Se a língua fosse realmente um sistema, ela não poderia mudar, não tem jeito de mudar. Gostaria de aprofundar mesmo sobre o conceito de sistema. Bom, você tem aí a teoria geral do sistema, do Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy com dois Fs Y no final. Vamos ver. Gustavo Alves Souza. Quero apenas fazer uma observação sobre por que me parece que publicar muitos e bons livros antes de entrar no debate público cobre todas as áreas se tratando de sanear o ambiente brasileiro. Não tem a menor dúvida. Quer dizer, um instrumento fundamental é o livro. Vocês não imaginam a diferença do poder de disseminação que tem entre um livro e, digamos, um vídeo, um debate, um artigo de jornal, a coisa é absolutamente incomparável. Quer dizer, a durabilidade do livro é uma coisa impressionante. Quer dizer, um livro marca a época, o artigo de jornal ou um debate, jamais. Tá certo? Além disso, quer dizer, os livros são as referências que você tem, que são nos livros que estão as premissas que vão orientar o resultado de um debate. Quer dizer, você tem que entrar já com uma documentação pelas costas. Ademais, veja, se você vai entrar num debate com um sujeito e você é autor de cinco ou seis livros, ele vai ter que ler os seus livros antes ou então ele vai fazer o papel de palhaço. Aliás, aconteceu muitas vezes comigo, pessoas que não tinham lido uma linha do que eu escrevi e eu tinha lido o que eles escreviam, então aí se saíam sempre muito mal. Às vezes vejo pessoas na USP dizendo que jamais aceitariam um debate com os, aspas, extremistas de direita, acreditando que são infinitamente mais sérios para se sujarem numa discussão. E pela postura do botador de banca do professor Igor Fuser, acho que ficou claro que essa é a tendência. Mas cinco ou seis debates como esse, eles logo vão parar de participar. Ótimo, daí nós debatemos entre nós exatamente como eles fazem. Né? Você vê, nunca ninguém na direita, nos liberais e conservadores, recusou espaço para eles dizerem o que quiserem. Nunca. Você vê, no Fórum da Liberdade, que era organizado por pessoal liberal e conservador do Rio Grande do Sul, sempre tinham pelo menos um ou dois convidados de esquerda para debater. É evidente que eles sempre se saíam mal. Né? Isso. Teve até um, o Oded Grajew, que convidado a debater comigo, ele foi lá, falou 10 minutos e levantou e foi embora, para não ter que aguentar o debate. Então eu tive que falar pelas costas dele. Mas... Então, nesse caso, o livro entra como um forçador do debate. Simplesmente porque, se há um livro, os estudantes estão lendo e se sentindo chocados com a quebra do que estão habituados a ouvir, então vai ser impossível os professores se esquivarem da discussão. Você vê, tem um professor num colégio, saiu na minha página no Facebook e descobriu a solução ideal para isso. Ele pegou um exemplar do mínimo e rasgou. Né? Pronto, está resolvido o problema. Agora não existe mais. O argumento sumiu. Está certo? É, aliás, eu botei lá uma nota. Você pode rasgar o meu livro com a condição de que depois você compre outro e rasgue também. E depois, de preferência, um terceiro. Né? O que se pode concluir imediatamente disso é que, na verdade, o livro é todo o processo. Perfeito! É exatamente o que eu estou dizendo. O livro é todo o processo. Quer dizer, vocês vejam o que aconteceu, vamos dizer, com o imbecil coletivo em 96 e agora com o mínimo. Tá certo? Eles criaram, vamos dizer, uma espécie de muro de resistência. Não tem como você derrubar isso. Quer dizer, para derrubar isso, você precisaria escrever outro livro. Pelo menos um. Mas eles não são capazes de fazer isso. Então, o livro tem realmente um poder que nada mais tem. É por isso que nos Estados Unidos o debate político, não vou nem falar o debate cultural, o debate político é travado eminentemente por livros. Quer dizer, se uma ideia qualquer não é expressa primeiro num livro, ela não tem acesso à mídia. Primeiro tem que escrever um livro para provar que você não está a fim de brincadeira, que você estudou o assunto, que você está seriamente interessado. Né? Depois de escritos, os jornalistas vão deixar outras perspectivas no ar, todas defendidas por estudiosos com status igual na vida pública, no caso, o status de escritores. Então o debate será apenas a desmoralização daquele que está sendo realmente desonesto. Mas isso é absolutamente perfeito o que você está dizendo, Gustavo. Por isso que eu estou dizendo, eu acho prematuro vocês entrarem em debate com essa gente. Aliás, entrar em qualquer discussão, tá certo? A discussão ela só é frutífera quando é discussão entre pessoas igualmente honestas e que dispõem mais ou menos o mesmo círculo de informações, tem o mesmo nível de conhecimento e que estão seriamente empenhados na busca da verdade, estão expressando uma dúvida verdadeira. Quer dizer, isso aí é como, vamos dizer, os diálogos platônicos ou a dialética tal como entendia Aristóteles. Fora disso, a coisa ou é uma disputa psicológica, e eu sempre entendi que é assim, quer dizer, você está, na verdade, você não está enfrentando uma ideia, ali não tem ideia, você está enfrentando uma personalidade que está tentando, vamos dizer, se impor e impressionar a plateia. E a sua função é simplesmente estourar o balão, ou tirar o sujeito da tomada e dizer, não, você não vai aparecer aqui as minhas coisas, você me desculpe. Né? Vamos ver, tem mais coisa aqui. Ah, Noy Schaeffer, esse mesmo que está com o problema de inscrição aí, que a Leila vai consertar, prometo. Ele diz: qual a sua opinião sobre a obra de Chardin e sobre a teologia evolucionista? Aquilo lá, bicho, é uma epopeia poética cósmica. É tudo imaginário ali. Aqui não tem fundamento nenhum. Existe, se você quer resolver o problema, você leia o livro do professor Wolfgang Schmidt a respeito do teatro de Chardin. Como é que chama o livro mesmo? Agora esqueci. Não é o Cosmos in Transcendence, é um outro livro que ele escreveu sobre o teatro de Chardin. Eu li isso faz 20 anos, você me desculpe, mas eu acho que o problema está inteiramente resolvido ali. O Titus Burckhardt também escreveu um ensaio maravilhoso sobre isso, que está publicado, saindo várias coletâneas, uma delas é The Sword of Gnosis, A Espada da Gnose, É uma antologia de artigos publicados na revista Studies in Comparative Religion, e tem lá a tradução do ensaio do Titus Burckhardt. Theodor Sarnell é um homem de muita imaginação e nada mais. Inclusive, a única realização dele como paleontologista foi ele cair vítima de uma fraude, porque o Arthur Conan Doyle havia enterrado uma caveira de macaco que ele limou e botou umas substâncias químicas, deformou um pouco a cabeça de macaco e enterrou para aprontar uma cama de gato para algum futuro paleontologista, e aconteceu que foi justamente o Teilhard de Chardin, que foi o famoso homem de Piltdown. O homem de Piltdown nunca existiu, ele foi apenas um macaco limado por Sir Arthur Conan Doyle, que era um tremendo gozador. O nome do livro do Walton Smith é Theurdism and the New Religion. É Theism and the New Religion. Obrigado. É o nome do livro do Wolfgang Schmidt. Mas antes de responder a outra pergunta, eu queria esclarecer também uma outra coisa que eu coloquei no Facebook a respeito da famosa teoria do Rossellino de Compiègne, de que nós formamos e nós apreendemos as essências universais por comparação entre indivíduos singulares. Isso aí pegou de tal modo no mundo que é até hoje repetido em manuais de lógica, isso aparece. E há nisso uma confusão entre o processo lógico de formação dos conceitos e o processo de apreensão das essências. O processo lógico é exatamente isso, quer dizer, você vai anotando as características que aparecem num e no outro, e vai vindo por semelhança e diferença, e daí você cria o conceito verbal, quer dizer, você expressa verbalmente a coisa. Porém, toda esta operação seria impossível se você não apreendesse primeiro a própria essência da espécie. E essa essência da espécie, você apreende, não pode apreender por comparação. Comparação é fazer pares, tá certo? E o par se define pela sua semelhança. E como é que você vai perceber a semelhança entre uma coisa que você não percebeu e outra que você também não percebeu? Então, é absolutamente necessário que a apreensão da essência da espécie seja dada já na presença do seu primeiro representante que você veja. Ou seja, a primeira vez que você vê um gato, tá certo? É claro, você vê o gato singular. Nós apreendemos objetos singulares, entes singulares. Porém, o que nós apreendemos dele não é só a sua singularidade, é a sua forma. E essa forma, o que é? É a forma da espécie. Porque para que um gato seja um gato, ele precisa ter todas as características da espécie gato, e não só metade delas, ou 3/4, quer dizer, a espécie tem que estar dada inteira no seu primeiro exemplar. E depois aparece um exemplar, um segundo exemplar, um pouco diferente, um terceiro um pouco diferente, significa que são variações internas à noção da espécie e que não afetam essa noção. Por exemplo, um gato é preto, outro gato é branco, quer dizer, pode haver gatos pretos e pode haver gatos brancos. Tá certo? O simples fato de você perceber um exemplar com determinadas diferenças individuais já insinua a possibilidade de outras diferenças. Por exemplo, quando você vê um gato preto, ele é uniformemente preto? Hã? Ele é preto como se fosse uma lousa preta? Não, ele tem reflexos, ele tem variações, etc, etc. Então, dentro do próprio indivíduo, você já tem diferenças que insinuam a possibilidade da variação nele mesmo. Outra coisa, quando você vê um gato adulto, ele sempre foi adulto? Hã? Você não percebe que é imediatamente que é um ser vivo e que o ser vivo implica necessariamente o desenvolvimento e o crescimento, portanto, aquele gato já foi diferente. Ele não pode ser constantemente igual a si mesmo, tá certo? Então, qualquer, por exemplo, quando você apreende uma bola, bom, a bola pode ser grande ou pode ser pequena, tá certo? Mas não há nada na presença da bola que insinue que só pode haver bolas daquele tamanho. Quando você vê uma segunda bola do outro tamanho, o que que você compara de uma com a outra? Por exemplo, uma bola era de borracha, a outra é de couro. Você compara os materiais do que elas são feitas, você compara a forma. A forma é a forma da espécie. É? Não há uma forma da singularidade esta bola. É? A forma é necessariamente a forma da espécie. As diferenças individuais se recortam dentro da espécie. Portanto, o primeiro exemplar que você vê, ele já é a imagem da espécie, a imagem completa da sua espécie. Portanto, é impossível você formar isso por comparação. A própria possibilidade da comparação depende de que você tenha apreendido já na primeira forma da espécie. Senão, a comparação seria entre elementos fortuitos. Tá certo? Por exemplo, você compara, sei lá, o rabo de um gato com a cabeça do outro, tá certo? Ou a cor de um gato com o tamanho do outro. Como é que você sabe comparar, por exemplo, tamanho com tamanho, órgão com órgão, cor com cor, etc, etc? Porque você já aprendeu a forma da espécie. Então, isso é muito importante. Uma coisa é a apreensão da essência, outra coisa é a formação lógica do conceito, que é um processo reflexivo posterior, baseado nesta essência que você já aprendeu. Isso aqui é uma coisa fundamental. Tá certo? No entanto, os manuais continuam repetindo isso, porque isso se deve à maldita divisão em especialidades. É como o sujeito que vai estudar linguística, a gente agora mesmo viu esse exemplo, então ele olha, encara a língua apenas do ponto de vista da sua ciência, que tem um recorte limitado, quer dizer, delimita um certo ângulo e descreve esse ângulo como se ele fosse a realidade. Então você está tomando um elemento abstrato como se fosse uma realidade concreta. Então, a formação dos conceitos é feita por comparação entre formas que você já aprendeu. E você vai ver nelas o que que é o constante e o que que é variável. Se você pega um gato com outro gato, o que que é constante? A forma. O que que é variável? São variações internas, por exemplo, de cor, de tamanho, de idade, etc, etc, que não tem absolutamente nada a ver com a forma da espécie e que são compatíveis com a forma dessa espécie. Tá certo? Você também não precisa muita imaginação para você perceber que quando você vê o primeiro exemplar de uma espécie qualquer, você já percebe instantaneamente quais são as variações possíveis e quais são as impossíveis. Por exemplo, você vê uma bola, você já sabe que não vai haver uma bola cúbica, meu filho. É? Então, na hora que você aprendeu aquela forma, você já entendeu o elemento de constância que existe nela e a possibilidade, vamos dizer, da variação interna que não afeta a forma. Isso tudo é instantâneo. Você não precisa raciocinar. Agora, para transformar isso num conceito verbal, a dificuldade é muito. Primeiro, você precisa ser capaz de verbalizar a sua impressão. Veja que coisa. Isso já é difícil. Depois de verbalizar as suas impressões, você vai ter que compará-las para você ver aquilo que é constante e aquilo que é variável, não na forma em si, mas na sua expressão verbal dela. É? Então são dois processos completamente diferentes. A apreensão de essências é uma coisa, e formação, que é um processo psicológico, ou gnoseológico, se você quiser, e o processo lógico de formação do conceito, que é uma atividade inteiramente construtiva da mente, não é uma atividade de percepção. Então, entre a percepção e a construção, você realmente tem uma. Você tem uma inversão. Por exemplo, quando você vê uma casa, você vê a casa toda de uma vez, você vê a casa inteira. Agora, para construí-la, você tem que construir tijolo por tijolo, ou tábua por tábua, não tem outro jeito. Então, do mesmo modo, vamos dizer, a nossa apreensão das essências é uma atividade instantânea de percepção. E a construção do conceito que a expressa verbalmente é uma atividade, vamos dizer, complexa e que é feita na base da análise. Análise do quê? De um conteúdo que já foi percebido antes. Se não tem conteúdo, você vai analisar o quê? Tá certo? Então, este é um erro devido à especialização. Então, o sujeito está escrevendo um livro de lógica, então ele pensa que só existe a construção lógica do conceito. Ele não está interessado em gnoseologia, ele está interessado apenas em lógica. Então, e daí ele escreve sobre este aspecto. Se você espremer o autor, ele vai dizer: ah, é verdade, não é disso que eu estou falando, é de outra coisa. Mas, para o leitor que chega ali com a maior inocência e sem, vamos dizer, ter recebido esta formação verdadeiramente básica que é preciso em filosofia, que ninguém dá, todo mundo já dá tudo recortado segundo pautas disciplinares já recebidas prontas, esse leitor acaba acreditando que, vamos dizer, aquela abstração, às vezes convencional, adotada por esta ou aquela ciência, está expressando uma realidade concreta. Quando não, tudo que. Alguém até pergunta o que significa conceito abstrato em filosofia. O abstrato consiste sempre em você olhar uma coisa por um aspecto, esquecendo propositadamente um outro. Quando, por exemplo, sei lá, você vai desenhar um gato, e você vai então desenhar o perfil do gato. Mas esse perfil no gato, ele está junto com uma forma, com o volume, com a perspectiva, etc, etc. Tem tudo isso junto. Não dá para você desenhar tudo isso junto, então você separa. Tá certo? Existem vários tipos de abstração. Por exemplo, você separar uma coisa de outra coisa que sempre vem junto com ela, né? Por exemplo, os animais que andam, eles andam sobre um solo, eles não andam no ar. Tá certo? Mas você pode conceber o animal independentemente do solo onde ele está andando. Você desenha só o animal como se ele estivesse no ar. Você não precisa desenhar todo o panorama em torno. Aliás, até se você for desenhar o panorama, você vai ter que recortá-lo. Você não pode desenhar 360 graus, você vai ter que limitar. Tá certo? Então, é a capacidade que nós temos de recortar a realidade em pedaços que estão distintos, embora não estejam separados na realidade. Tá certo? Agora, o problema de abstração é uma grande capacidade humana. Se não fosse isso, nós não conseguiríamos pensar, porque nós teríamos que pensar tudo junto. Tá certo? Na nossa percepção é assim, nós percebemos tudo junto. Tem tudo misturado. Vamos dizer, a figura e o fundo não estão separadas, né? Mas para pensar, nós temos que pensar uma coisa de cada vez, inclusive por uma imposição da nossa linguagem. Nós temos que dizer uma palavra de cada vez e temos que pensar as coisas com uma certa sequência. Quer dizer, quando vamos pensar, por exemplo, às vezes nós temos uma intuição, e a intuição capta várias coisas ao mesmo tempo, só que você não consegue verbalizar, né? Quer dizer, você verbalizar uma simples impressão de conjunto, bom, verbalizar uma impressão de conjunto é uma coisa que só um grande escritor consegue fazer, as pessoas não conseguem fazer, né? Então, o que nós temos que fazer? Tem que partir dessa impressão de conjunto e separá-la em pedacinhos. Dessa separação é que surge a possibilidade das várias ciências, que recortam certos aspectos, e diz, nós vamos encarar isto sob certo aspecto. Tá certo? Por exemplo, se você pega o estudo da botânica, por exemplo, ele faz abstração do preço das flores no mercado. Isso não diz respeito a ele. Assim como, né, vamos dizer, o estudo de economia não terá de se prolongar num conhecimento aprofundado do processo natural da formação, vamos dizer, dos animais ou das plantas ou dos vegetais que estão sendo comercializados. Então, é a nossa capacidade de encarar a coisa sob certos aspectos, esquecendo provisoriamente os outros. Mas só que, se você quer chegar a uma realidade e não apenas fazer um discurso coerente com os pressupostos de uma dada ciência, você vai ter que reintegrar o abstrato no concreto depois. Por mais trabalhoso que isso seja. Vamos dizer, e esta capacidade de você jogar com o abstrato e o concreto é o fundamental em filosofia. Para as ciências isso não tem tanta importância. Por quê? Porque uma vez recortado o ângulo sob o qual a ciência vai encarar o seu objeto, tá certo? Ela só se interessa por esse ângulo daí para dentro, né? Como diziam os escolásticos, você tem, vamos dizer, o objeto material da ciência, né? Por exemplo, você pega o ser humano, é o objeto material, digamos, da antropologia social e da antropologia física. Só que uma só vai se interessar por um aspecto e outra por outro aspecto, embora o objeto material seja o mesmo. Então, esse é o mesmo objeto material, mas o que define o campo da ciência é o objeto formal, quer dizer, aqueles aspectos seletivos que você escolheu para olhar sobre eles. Isso não quer dizer que o homem exista socialmente sem existir fisicamente, ou que exista fisicamente sem existir socialmente. É impossível que essas duas coisas sejam separadas na realidade. Mas, para que você possa criar uma ciência organizada, é necessário você selecionar aquele objeto. Ainda além da distinção entre objeto formal, objeto material e objeto formal, existe a distinção entre o que os escolares chamavam objeto formal motivo, isso é, qual é a pergunta que você está fazendo, e objeto formal terminativo, isso é, qual é a pergunta final a que essa ciência pretende responder. Tá certo? Então, tudo isso aqui é a abstração. Então, no caso que eu estava citando ali do Rosselino, né, o problema é que a abstração, quer dizer, a distinção entre percepção de essência e construção do conceito, é evidentemente uma distinção puramente formal posterior. Porque é impossível você tentar formar um conceito se você não apreendeu a essência antes, você não tem material sobre o qual trabalhar. E também para o ser humano, é impossível ele se contentar somente com a percepção ou com o objeto intuitivo sem ele tentar expressar aquilo, conceituar de uma maneira ou de outra. Então, essas duas coisas vêm sempre juntas. São juntas, porém são distintas, né? Tá bom? Então, Felipe Augusto. Este ano mergulhei na leitura da poesia, especialmente do soneto, começando pelos portugueses. Fico admirado com a beleza das obras, porém vejo que os poetas portugueses estão repletos de poemas tristes e saudosos. Gostaria de saber quais poetas têm tudo mais positivo. Em Portugal, nenhum. Quer dizer, a melancolia é um dos traços mais profundos da mente portuguesa. Você vê como é que, né, o gênero mais popular da música em Portugal é o fado, que é o destino, é o fato, né? É aquilo que não tem escapatória. Quer dizer, é um povo profundamente melancólico. Isso é um dos traços, né? Como dizia António Nobre, que desgraça, maninho, nascer em Portugal. Então, infelizmente, é o que nós temos. Mas é uma grande literatura, sem dúvida. Bom, eu acho que é por aí. Vamos ter que parar por aqui. Ah, bom, daqui tem mais uma. Dangos Reid pergunta: o senhor fala bastante que já no Brasil, há muito tempo no Brasil, o pessoal só consegue raciocinar através da definição das palavras. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, a palavra tem um sentido dicionarizado que se compõe de quê? De outras palavras. Você pode conhecer perfeitamente a definição da palavra, saber o significado convencional dela, sem você nunca ter visto o objeto, sem você nunca ter pensado no objeto, sem ter sequer imaginado. Isso é perfeitamente possível. Então, só que uma conversa assim, você está trocando palavras por palavras e a realidade não foi convidada a entrar na conversa. Isso no Brasil tem se tornado. Quanto mais a alta cultura decai, tá certo? Mais as pessoas tendem a cair no puro verbalismo. Elas estão falando somente de palavras, porque não, você não tem a vivência efetiva. Então, quando uma pessoa fala, a outra ouve, ela só entende também o significado verbal imediato. Não é capaz de captar a experiência cognitiva do outro. O que que o outro viu? O que que o outro experimentou? O que que o outro sentiu? Tá certo? Então, é um problema, é um empobrecimento da imaginação. Quer dizer, sem imaginação, só vai dar nisso, porque nós não podemos, à medida que nós falamos, trazer os objetos fisicamente para exibi-los. Então elas têm que ser evocadas pela imaginação de quem fala e pela imaginação de quem ouve. E a imaginação tem que preencher aqueles conceitos abstratos, aquelas definições abstratas, com um conteúdo sensível, que você possa imaginar e visualizar, ao menos em pensamento, né? Ao menos na sua imaginação. Então, isso, essa capacidade de examinar as coisas assim está ficando cada vez mais difícil no Brasil. A pessoa não tem treino para isso. Né? Daí ele pergunta o seguinte: gostaria de saber se a visão holística da natureza é algo possível ou totalmente irreal que só existe no dicionário. Bom, a visão holística existe como uma presunção ou como algo que você pretende alcançar, mas que você nunca vai alcançar. Tá certo? A visão holística significa levar em conta todos os fatos ao mesmo tempo. Eu me lembro que anos atrás eu li um livro magistral sobre isso, eu acho o melhor livro que se escreveu sobre isso, chama-se Le Macroscope, o macroscópio, de um biólogo francês chamado Joël de Rosnay. Então ele dava como um exemplo de: ah, mas nós podemos ter uma visão integral da natureza fazendo o seguinte: você pega uma garrafa, põe um pouco de água, daí você joga, né, umas pedrinhas e em cima você põe uma plantinha. Então você tem, né, ali a hidrosfera, a litosfera, a biosfera e a atmosfera, tudo numa garrafa. Isso é uma visão integral. Só que isso não é uma visão integral, isso é uma visão abstrativa. Você está resumindo tudo nesses quatro aspectos, quer dizer, como se você está falando de, vamos dizer, de um modelo recortado e não de uma visão integral. Quer dizer, toda visão integral é baseada num modelo. Esse modelo, por sua vez, é abstrativo. E disso nós nunca vamos sair. Quer dizer, uma visão holística quer dizer a visão do todo. Uma visão total do todo, isso aí só Deus tem. Nós nunca vamos chegar a isso. Nós sempre vamos ter que raciocinar por modelos e por analogias. O que o Joël de Rosnay está fazendo é exatamente uma analogia. Ele está pegando uma garrafa e colocando ali os quatro reinos da natureza, né, correspondentes aos quatro elementos da física antiga, e dizendo: isto é a natureza. Mas isso não é a natureza, isso é um modelo da natureza, que guarda para com a natureza uma relação analógica. O que é analógica? é uma síntese de semelhanças e diferenças. É semelhante sobre certos aspectos e é diferente sobre outros aspectos. Não é isso? Aliás, o conceito de analogia é fundamental para todo e qualquer conhecimento. A Suzanne Langer, no livro dela de Lógica Simbólica, ela começa assim, dizendo que todo e qualquer conhecimento começa com a percepção de alguma analogia. Uma coisa é parecida com a outra. Tá certo? Então, um gato pode ser parecido com outro gato. E ele pode ser parecido com um cachorro, sob certos aspectos. Por exemplo, tem aqui um gato preto e um cachorro preto. E do lado você tem um gato branco. Então, sob o ponto de vista da cor, o gato é mais parecido com o cachorro. Mas, sob o ponto de vista da forma da espécie, é mais parecido com o gato. Então, você está raciocinando o quê? Analogicamente. Tá bom? Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado. Desligou aí?